voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Fronte Transamérica até meio-dia, agradecendo aí as mensagens, né, que recebemos aí no WhatsApp durante a entrevista da Rita, inclusive a Yáscara aqui mandando um beijo para a Rita. Nerli Vieira, lá da Justiça Eleitoral, mandou-nos aqui uma imagem mostrando como está o movimento lá agora no Fórum Eleitoral, aí nesse plantão especial, né, que vai até às 6 horas da tarde, para você que ainda não fez seu recadastramento biométrico obrigatório para poder votar nas eleições. Enfim, até às 6 da tarde de hoje há um plantão especial ali no Fórum, na Avenida Costa e Silva. Olha, pela foto que a Nerli mandou aqui, meu amigo, tá vazio, chega lá, já é atendido na hora, aproveita, porque o prazo termina agora no dia 31 de março, e se deixar pra última hora, sabe como é que é, né? Aquele hábito terrível do brasileiro, vai dar ali todo mundo no mesmo dia, muita demora. Enfim, não deixa aí realmente para a última hora para poder cumprir sua obrigação como cidadão. Temos aqui também participações no Facebook, mandando aí um abraço para Suzana Linha, Adriana Barreto, Sandro Júlio, Natasha Schneider, Eliana Romano, Luciane Silva, o Maurício Silva Colotti, pessoas aí interagindo conosco através da fanpage Transamérica Foz. Estamos também no Twitter, @TransamericaFoz, e o contato aqui no WhatsApp é o 45 8828-2828, repetindo aí, né, 45 8828-2828. Continuamos com a nossa programação, hoje trazendo aí, né, versões exclusivas da Transamérica, participação dos Mamonas Assassinas no estúdio ao vivo lá no ano de 1995, nesta semana, né, em que recordamos aí os 20 anos do trágico acidente aéreo que acabou aí ceifando a vida de todos os integrantes do grupo. Mas vamos lá, né, vamos curtir mais Mamonas Assassinas aqui na programação da Transamérica. Transamérica. Mamonas Assassinas, o estúdio ao vivo na Transamérica. Transamérica. Agenda Esportiva. E hoje ainda não temos o Sidney Busanello e o Alessandro Cunhasque, né, participando neste espaço, até porque eles ainda estão doentes com sintomas da tal dengue. Viu no que dar aí ficar agarradinhos, andando por aí, mosquito que pica um, pica no outro, né? Fala sério agora, melhoras para os dois, aguardamos aí o pronto restabelecimento da saúde de ambos, mas é claro que não vamos deixar de falar de esportes no fronte de hoje, né? Destacando a vitória, ou melhor, o empate com gosto de vitória do Foz do Iguaçu Futebol Clube contra o Atlético Paranaense no gramado sintético da Arena da Baixada na quinta-feira, em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Paranaense. A partida teve polêmicas, como por exemplo, né, o veto do Atlético, a realização de um treino de reconhecimento do Foz no novo gramado. Na quarta-feira, né, os atletas do Azulão queriam conhecer o piso sintético, não puderam e foram liberados apenas para conhecer esse piso, apenas ali no aquecimento antes do jogo. O primeiro tempo foi bastante equilibrado, o Atlético atacando, o Foz defendendo e arriscando os contra-ataques. Teve até um gol corretamente anulado ali do Atlético aos 45 por posição de impedimento. Na volta do intervalo, o goleiro Santos do Atlético quase engoliu um frangaço em bola cruzada pelo Daniel Baloi, né? Foi um lance esquisito, mesmo olhando o replay. No momento não deu para saber, né, muito bem se o goleiro Santos jogou a bola para dentro do próprio gol ou não, se ele só estava dentro do gol e a bola não passou. Enfim, não deu para ver direito esta situação, mas ontem no Papo de Craque, o comentarista Gerson Baluta diz aí que a bola não passou, né? Eu confio na palavra dele, mas o toma lá da cá da partida pode ser resumido nestes 3 minutos que nós vamos rodar agora, com os dois gols tendo saído na sequência, um atrás do outro. O áudio que você vai ouvir não tem nenhum tipo de edição, tá? Foi assim mesmo na transmissão ao vivo que você ouviu, com a narração de Marcelo Facnello e da equipe Transamérica Curitiba, aqui na Transamérica Foz, uma vez que o Ale e o Busa, né, doentes, não puderam viajar para a capital paranaense. Futebol campeão Transamérica, vem o Atlético, bateu de longe! David! Contra o Rio Branco de fora da área, hoje ele arriscou, soltou um pombo sem asa, a bola ia no meio do gol, o goleirão Ney ficou só com as penas na mão, tomou um frangaço o goleiro do Foz do Iguaçu. Que frangaço do goleiro Ney, ele foi fazer a defesa simples, a bola passou no meio das mãos do Ney, e ele não pode fazer nada, a não ser a buscar a bola lá dentro do fundo da rede. David abre o placar na Arena da Baixada, na marca de 14 minutos do segundo tempo do jogo. David foi pra rede, o Atlético colocou a primeira lá dentro, o Atlético abre o placar e sai na frente. Atlético 1, Foz do Iguaçu 0. Mas que piruzaço do goleiro Ney aí, hein, Nicolás? Um frangaço do goleiro do Foz. Ele teve ainda a coragem de reclamar com seus companheiros. Disse que tinha muita gente na frente, mas a verdade é que a bola foi na mão dele. Ele tentou dar um soco, ela passou entre os braços do Ney e foi direto pra dentro da rede. 1-0 pro Atlético, que agora tem David, seu artilheiro da temporada. 3 gols. O gol veio de onde menos se esperava, evidentemente. O Atlético tinha problemas para atacar, até pela presença do David dentro de campo. O Atlético tinha tantos problemas. Olha, vem o cruzamento na grande área, o toque de cabeça pro gol! Do Foz do Iguaçu! Sabiripa do jogo aqui na Arena da Baixada! Veio o cruzamento na área, defesa do Atlético Paranaense fica toda parada olhando. Safira, o Safirinha, no segundo pau, vem dar um toque de cabeça, o goleiro Santos mergulha, não acha nada, não pode fazer nada, a não ser buscar a bola lá dentro do fundo da rede. É rápido o golpe de reação do time do Foz do Iguaçu. Na marca de 15 minutos, Safira empata o jogo de cabeça, vai pra rede, o Foz coloca a primeira lá dentro, empata o jogo na arena. Atlético 1, Foz também 1, hein, Dorival Crispim? A bola parada, né, Faquina? Vacilo total da defesa do Atlético, a falta cobrada pelo Bruno Flores. E aí o Safirinha, à vontade, mandou de cabeça no canto esquerdo do goleiro Santos, a rede balançando na arena. É o empate do Foz, Atlético 1, Foz do Iguaçu também 1. Narração da equipe Transamérica Curitiba em simultâneo com a Transamérica Foz dos gols da partida, do empate entre Foz e Atlético Paranaense lá na Baixada por 1-1. E depois do gol de empate do Foz, né, o Atlético partiu pra cima e até reclamou pênalti numa jogada sobre o André Lima, mas o Azulão da Fronteira continuou levando perigo nos contra-ataques. O Bruno Flores perdeu uma chance incrível aos 31, chutando para fora após passe açucarado do Marcelo na marca do pênalti. Já o goleiro Ney, né, que falhou no gol do Furacão, Ele redimiu-se para o Foz com uma série de defesas importantíssimas. Aos 41, o Foz ficou com um jogador a menos em campo, né, pela expulsão do lateral Balói por retardar o reinício do jogo e reclamar aí com a arbitragem, né? Após a partida, o técnico Ivan Carlos fez uma análise positiva do resultado conquistado. Nós viemos aqui para buscar esse resultado, né? Sabíamos que era difícil, mas a gente se postou bem, trabalhamos com duas linhas de quatro e escapamos em nos contra-ataque e tava dando certo, né? Até a expulsão, que daí é normal, você fora de casa, a equipe do Atlético uma grande equipe, então é normal dar a pressão que deu, né? Mas a zaga se postou bem, os meninos foram guerreiros e conseguiram um resultado que pra gente é importante, porque nós viemos aqui realmente pra somar ponto. E graças a Deus deu certo. O time já vinha de um bom resultado contra o Londrina, uma vitória por 1-0. Agora um empate contra o Atlético em plena arena. Como é que você tá projetando a continuação do Campeonato Paranaense? Ah, sempre com os pés no chão, né? Porque desde que a gente iniciou lá, com muita dificuldade, né? Sorte que a gente conseguiu montar um grupo de homens e dentro desse grupo de homens a gente conseguiu montar uma equipe de futebol. Então é isso que tem dado certo, né? Então a gente agora tem que manter os pezinhos no chão, né? Não conquistamos nada ainda, temos que comemorar hoje, sim, mas a partir de amanhã já pensar novamente no trabalho, porque domingo tem mais uma pedreira aí pela frente. E a pedreira citada pelo técnico Ivan Carlos chama-se Rio Branco de Paranaguá. Time que é concorrente aí direto na luta pela permanência na elite do estadual e também, né, por classificação à próxima fase. A partida está marcada para domingo, amanhã, às 4 horas, no estádio do ABC, com transmissão ao vivo aqui pela Transamérica Foz. Com o empate de quinta-feira, o Azulão da Fronteira, que tinha um jogo a menos, permanece na quinta colocação com 10 pontos ganhos em 7 jogos, 3 pontos aí acima do limite da zona de classificação e 5 acima da zona de rebaixamento. O Atlético é o terceiro colocado com 12 pontos, o Rio Branco, próximo adversário do Foz, está na oitava colocação com 7. A jornada esportiva neste domingo para Foz e Rio Branco começa a partir das 13h30 da tarde aqui nas ondas da sua rádio. Foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou pra casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus que ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste raio de suruba já me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém. Maria, vê se larga de frescura. Eu te levo no hospital pela manhã, mas tu ficaste tão bonita, amor, no tempo. É mais valido na mão do que Deus a sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Mas tirei de suruba, já me passei na minha bunda e ainda não comi ninguém. Bate pé. Bate pé. Oh Maria, essa suruba me excita. E você? Ai, bica, ai, bica, ai, bica. Então vai fazer amor com minha cabrita. Ai, bica, ai, bica, ai, bica. Mas Maria, isso é bom que te exercita. Bate o pé e arrebita, arrebita. Manuel com a cabeça tem que grita. Larga de putaria, vai ouvir a Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste reio de suruba já me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Vamos lá, passar do raio, todo mundo comigo. Eu, a Maria se deu mal. Ai, como dói. Tributo aos Mamonas Assassinas aqui no Front Transamérica, com versões exclusivas gravadas no estúdio ao vivo Transamérica em 1995. Uma preciosidade que você só ouve aqui na sua rádio. E antes de irmos ao quadro do 7-1 da semana, vamos elevar o nível da bagaça aqui no Front, né? Não que eu esteja dizendo que Mamonas é baixo nível, nada disso. Eu gosto bastante, inclusive. É que agora nós vamos dar um salto, digamos assim, estratosférico na qualidade do sinal deste programa, um momento de glória vitória, digamos assim, contando com a augusta presença, a gloriosa presença dela, a comentarista do Oscar aqui nas ondas da Transamérica. E em nosso tapete vermelho, com muita glória e circunstância, nossa comentarista, não vou nem dizer o nome dela, você certamente vai reconhecer pela voz, trazendo as melhores opiniões sobre os temas que afetam a nossa vida. E vamos começar, o tempo não para, né? Comentarista, e aí? Gostou do videozinho que eu fiz hoje de manhã no Facebook Transamérica Foz pra falar sobre as atrações do programa de hoje? Eu não assisti. Sério? Mas, puxa vida, que pena. Mas a postagem que nós fizemos agora, anunciando a sua gloriosa presença aqui no estúdio, essa você certamente já viu, né? Eu curti. Bacana. Ah, bacana mesmo. Vou aproveitar sua participação no programa de hoje e pedir sua opinião sobre alguns dos principais temas do universo nesta semana, né? Por exemplo, a Cleo. Ela é sua filha? É, bom, dizendo que a Cleo disse que tinha fantasias com o Romário, e o baixinho respondeu dizendo que no time dele ela é a camisa 11 titular. O que você opina sobre isso? Eu não sou capaz de opinar. Mas nem de dar uma opiniãozinha? Eu não sou capaz de opinar. Ok, vamos agora para a sua área então, a área em que você é especialista, né? E até por isso você foi chamada aí para comentar o Oscar. Bom, ainda não foi dessa vez. O cinema nacional, filmes do Brasil, serão algum dia capazes de ganhar um Oscar? Afinal, se até o Leonardo DiCaprio ganhou, né? Não sou boa de previsões. Tá, mas manda uma previsão qualquer aí, nem que seja uma previsão ruim. Eu não sou capaz de opinar. Ok, quer saber? Basta de papo por hoje, porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele japonês que toca a nossa campainha às 6 da manhã e não é pra vender sushi, né? Aquela condução coercitiva que nos deixa sem opção de escolha, aquele mandado de busca e apreensão que nos sacode até a alma. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial povo brasileiro. E é bom sentar, né? Porque, enfim, senta, porque a goleada já vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva para a área. Emendado, entrou! Müller, da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E quando a gente fala que 7x1 foi pouco, é porque foi pouco mesmo, né? Na quinta-feira, a divulgação da tal delação premiada do senador Deucídio do Amaral, divulgada pela revista Isto É, não poupou nem a oposição, que prometeu se blindar contra as denúncias. Sobrou até para um deputado paranaense, né? O Fernando Francischini, aquele, né? Secretário do Beto, lá no 29 de abril, lembra? Ele foi citado por suposto recebimento de valores para não convocar personagem X ou Y para depoimento em CPIs do Congresso. Francischini, claro, nega a veracidade deste relato que foi atribuído ao Deucídio do Amaral, mas ele próprio não confirma, né? 2. Defendeu o goleiro, apontou, atirou e entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, marca o segundo. E como reflexo ainda do 29 de abril, né, embora a justificativa oficial não seja essa, bom, a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná encomendou o projeto no valor de R$5.800.000 para a construção de duas saídas de emergência no prédio da casa, uma no plenário e outra no prédio da administração. A alegação de que o complexo é antigo, né, e não atende às exigências do Corpo de Bombeiro, mas um dos fatos é que essa situação só foi constatada depois que os deputados perceberam que não tinham para onde escapar em caso de invasão do plenário lá nos incidentes do ano passado. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E sabe aquela história de que nada vem de graça, nada cai de mão beijada? Então, se você já estava insatisfeito com seus créditos de ICMS no programa Nota Paraná, fique atento, hein? Em nota divulgada nesta quinta-feira, a Secretaria de Estado da Fazenda informou que já está disponível no site do programa seu informe de rendimentos referente ao ano passado. E para quê? Bom, para exatamente o que você está pensando, né? Incluir os tais ganhos, né, no Nota Paraná, na declaração do Imposto de Renda. A boa notícia, no entanto, é de que os créditos são isentos, apenas os prêmios são tributados. Bom, como eu e você não ganhamos nada, né? 4. Meu procurou, atirou, entrou! Gol! Um atrás do outro! É o quarto gol! Uma chinelada! E o jornal Gazeta do Povo publicou na edição de segunda-feira a matéria mostrando o resultado, né, ou a falta de resultados, em razão de desacertos políticos entre governo do estado e prefeitura de Curitiba, que fazem, né, com que convênios tenham sido suspensos e também obras continuem paradas. Um dos casos é o da marginal da BR-277 no bairro Uberaba, que deveria ter ficado pronta em março de 2014, antes da Copa, né? Mas até agora ainda não há acordo sobre quem pagará qual parte da conta. 5. De novo fácil, os 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. No plano local, os vereadores da base aliada ao prefeito Reni Pereira derrubaram nesta semana pedido de informação realizado pelo vereador Newton Bobato, requisitando dados e informações sobre a intenção da prefeitura de terceirizar pelo prazo de 30 anos a gestão do Hospital Municipal, UPA, PA do Morumbi e também o SAMU. Uma das alegações foi de que o pedido não tinha objetivo prático e iria apenas tumultuar o andamento do edital que já foi lançado. Entretanto, né, fica aqui aquela dúvida. Por que não atender? Se estiver tudo certo, é uma forma até de lavar as mãos, né? Não despertar qualquer suspeita, né? 6. Virou a bola esparada e entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha. E o que dizer do cidadão, podemos chamar de cidadão, enfim, que barbarizou no fim de semana na Avenida Paraná, destruindo os painéis de vidro de 3 pontos de ônibus e danificando lixeiras e sinalização. Bom, com um pequeno detalhe, né? Um dos pontos danificados fica bem em frente à 6ª Subdivisão Policial aqui em Foz e ninguém da polícia viu. Nota zero pro sujeito, claro, né? Esse sim, um legítimo iguaçuíno com espírito muito, mas muito de porco. 7. Olha a descida, o chutão entrou! Gol! Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0! E na semana em que a Fiocruz anunciou ter detectado a presença do Zika vírus também no mosquito comum, mais uma morte provocada pela dengue, uma adolescente de 16 anos que estava internada no Hospital Municipal e faleceu na madrugada de terça-feira aqui na cidade de Foz do Iguaçu, foi confirmada. Com isso, sobe para 4 o número de óbitos confirmados na rede hospitalar de Foz do Iguaçu, sendo que 2 aí dos doentes de dengue que perderam a vida, né? Eles não eram aqui de Foz, eles vieram do Paraguai e da Argentina. A situação é considerada alarmante, motivo pelo qual a população precisa, mais do que nunca, fazer a sua parte e cobrar do poder público, né, para que também faça o mesmo. Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa! Entrou na área, driblou o Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil! Oscar, aos 45 do segundo tempo. E se for realmente levada com seriedade em todas as esferas da polícia e do judiciário, a 24ª fase da Operação Lava Jato, bem como a operação como um todo, né, pode ser considerada um gol do Brasil por ter conseguido chegar a uma figura até então considerada intocável, né, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por ora, Lula e sua esposa Marisa são apenas investigados, mas parte da imprensa e dos setores políticos já os coloca aí como culpados, né, sob a ótica de que onde há fumaça há fogo. Bom, é uma chance, certamente, de passar o Brasil a limpo. Mas isso vai depender, claro, de seus comportamentos a partir de agora, né, o meu, o seu, de todo mundo, como eleitor, na hora de votar. Agora, vamos ser sinceros, né, deprimente mesmo, foi a turma dos prós e a turma dos contras saindo na porrada em São Bernardo do Campo, e também se insultando loucamente nas redes sociais. Aí não dá, né? Tem gente que perde a noção de ridículo. Nossa, E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 5 de março de 2016, agradecendo a sua paciência, companhia e participação. Eu sou Guilherme Wojtkowski, que me acompanharam nesta jornada aqui no estúdio, Jorge Pecoraro, Márcio Barreto e também a Luciana Lauzini. Próxima edição do Front será no sábado que vem, neste mesmo horário, das 10 ao meio-dia, mas eu volto amanhã a partir das 13h30 participando de mais uma jornada esportiva aqui na sua rádio, com a transmissão de Foz do Iguaçu Futebol Clube Rio Branco pelo Campeonato Paranaense ao vivo no estádio do ABC. Não perca na manhã de domingo, das 10 ao meio-dia, mais uma edição do programa Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu com Rita Araújo e Jorge Pecoraro. Bom fim de semana para você, bom descanso para quem está de folga, bom trabalho para quem continua na ativa. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.